Fonsa Cast, o céu podcast. Hello everyone, who's talking is Paul, and you're listening to Fonsa Cast, it's your podcast, even if you don't have the password of this account, but it's your podcast, don't forget it. I wanna remind you that I have a blog called funsabeta.blogspot.com, funsabeta with Cedil. I don't know if I'm right to say this. And I'm on Facebook, facebook.com/funsacast. And I'm in feeds. In feeds, have a great agora. Culhambei tudo! E aí, como vocês estão? No finalzinho, esculhambei. Eu não vou editar isso daqui. Isso é para mostrar o quão você quer se achar bonitão e você toma no rabo. É isso aí que acontece. Bom, como vocês estão? Eu tô há um tempo sem gravar, eu tô meio desanimado para gravar. Tô sem inspiração para ver o que vou dizer. No blog também tô meio fora de inspiração mesmo, eu tendo colocado um post sobre para incentivar o uso da blogosfera ainda, mas assim, a tendência é essa, a tendência é do ser humano buscar prazeres, é buscar os seus estímulos sensoriais, como diria o outro, e ao invés de buscar por conta própria conhecimento. Enfim, também vivemos num país em que a leitura não é um dom muito apreciado, pois as pessoas normalmente agem como ruminantes, mesmo os mais instruídos, digamos assim, eles têm a tendência de ser ruminante, ou seja, eles estão presos na Matrix. E eles querem ficar na Matrix. E quando algo os desagrada, eles vão fazer tudo para destruir. E normalmente o que desagrada eles é simplesmente a verdade. A verdade de que ele é um escravo do sistema. A verdade de que ele é um gadão de valor. A verdade é que um homem, ele foi feito para ser escravo e tem que suportar, tem que aguentar, tem que prover todo esse sistema. E quem está ganhando é o Estado e as mulheres. E é isso aí, é nóis. Militar forever. Ai, ai, ai, ai. Eu também tô, não sei o que falar, eu tô meio na correria. Eu confesso que, então, eu tenho sucumbido no PROM, agora eu reduzi bem, estou começando a pegar forte aqui nos estudos para concurso, mesmo que tem dias que eu pule, mas pelo menos eu faço alguma coisa, uma hora por dia. Tentando retomar o hábito, aos poucos, do estudo. E também, eu iniciei o estudo de inglês. Sim, reiniciei, aliás. Né? Não sei se vocês viram, meu inglês macarrônico, inglês de autista, inglês de bonobo, que não sabe o que fala, mas acha que fala alguma coisa importante, enfim. Mas eu tenho retomado através de usando o Duolingo, todo mundo nas ofensivas boas aí, pelo menos usando uma vez por dia, um tempinho, 15, 20 minutos mais ou menos. E também o curso de inglês do Mairo Vergara. Onde tem esse curso? Procure no Google. Pior que é mesmo, eu procurei no Google, porque eu tinha o link, só que aí eu perdi algumas coisas aqui no meu micro, e eu perdi esse link, que eu baixei o curso do Mário Vergara 4.0, hein, gente? Provavelmente tem o 5.0, mas daqui a um tempo vão lançar na internet. Eu acho que quem lança essas coisas é o próprio Mário Vergara, eu acho. Porque ele vende o curso tal, lançamento assim, tal, 4.0. Aí a pessoa, o gadão compra, paga uma dinheirama, ele enche a bufunfa. Aí passa o tempo, ele vê que o gado não vai comprar esse curso. Aí fala, quer saber? Vou jogar aí, vou fingir aí que alguém aí pegou e lançou na net. É uma teoria. Se é verdade, eu não sei, mas é uma teoria. Enfim, eu tô filosofando aqui que nem o grande Romero. Um abraço, Romero. E eu acho que você tem que fazer uma dupla aí com o Platinho. Um abraço, Platinho. Ai, ai, ai. Só que ele ficou famoso porque é amigo dos caras aí. Também. Que divulgou o canal dele. Também parece que é. Sei lá, mas enfim. Tá no meio amigo e tal aí. Das galera do Raccoon. Do Angry Fox. Enfim. Ele fez umas lives aí com o pessoal aí. E eu acho que tem que fazer o. Ô, Romero! O seu podcast é melhor que o dele, mesmo sendo meio autista pra falar. Autista. Eu tô chamando os outros de autista agora. Mesmo tendo dificuldades na fala que você tem, realmente você fala temas bons, cara, pra você abrir sua mente. Eu acho que você tem que dar umas incrementadas. Se bem que eu acho que você não vai querer, porque você não quer que divulgue muito. Enfim, é a sua preferência. Eu não vou meter o dedo. Meter o dedo? Eu não vou me meter. Meter o dedo, eu sou meio bicho. Mas enfim. E é isso aí. O que eu posso pensar aqui para falar? Pior que sem pauta. Nem pauta. Estou inspirado para escrever alguma coisa. E daqui a pouco também vai ter atualização, não sei o que vou escrever. Nossa, eu tô nisso daí, eu tô meio vagabundo mesmo. Meio não, completamente vagabundo. Tem aquele 1% vagabundo, como diria o outro. O que eu posso falar? Ah, do futuro do nosso querido país, dessa terra do Blanca, da Neo Tóquio Total. Que é este bostil varonil, que são as crianças, sim, meus amigos, as crianças, que são os chimpanzezinhos amestradinhos, futuros gados de valor, a não ser que os nossos queridos boys despertem para a verdade. Todos nós sabemos que as escolas, elas doutrinam os meninos, as meninas e as escolas são tomadas de professoras, altamente maioria de mulheres, praticamente todas nesse rumo da educação infantil, do ensino fundamental, são mulheres. Há uma pequena porcentagem de homens, mas enfim, esses homens seguem a mesma cartilha de ensino. E, como vocês já sabem, as mulheres são eternas crianças. E para quem pode lidar melhor com criança é mulher. Porque eles se entendem. Seu machista escroto, vou te denunciar. Fazer o quê, né? Vai. Ai, já tô mais fudido que cu de puta ainda. Quer me fuder? Tá bom, minha filha. Pega a senha, guarda na fila E já vai providenciando o KY que o negócio tem que ser liso. Seco não, seco dói muito. Quais como você sabe, pô, que seco dói muito? Bem, eu não sei. Mas pelas experiências empíricas que eu tenho visto, deve doer mais. Nossa, o que que eu tô fazendo com esse podcast, bicho? O que eu tô fazendo? Melhor retomar o assunto das nossas crianças. Melhor retomar. E bem, elas são doutrinadas, como vocês já sabem. As meninas, já com o espírito de lacração, já começam a ter esse espírito lá pra quinta série. E a molecadinha com um gadinho de valor. Os criminosos, assim, os com tendência à marginalidade, eles são repreendidos, mas depois continuam de outras formas. Tem uns que tentam ser marginais, mas na hora que são repreendidos, eles sentem o baque. E aí o que acontece? Eles viram gadões, como a maioria dos ruminantes. Isso conforme vai passando, inclusive nas escolas de ensino médio, as escolas públicas, vulgo presídios, vulgo fundações casa. Eu considero escola pública fundação casa, cara. Porque principalmente você vê a maioria dos prédios de escola tem um padrão cheio de grade, parede de concreto com chapa por dentro. É praticamente um presídio, bicho. E você vê lá a secretaria, tem grade assim, porque você não sabe, aborrecente, karma na mão, faz merda, bicho, faz merda. Aí é complicado. E ainda mais nessa sociedade de hoje que exaltam o bandido e criticam quem tenta salvar, que nem, por exemplo, nosso querido sequestrador lá do ônibus lá do Rio de Janeiro, que morreu com um headshot bonito. O maluco lá, o atirador, joga CS muito bem, bicho. Morreu com um headshot bonito. Enfim, a nossa imprensa dizendo que, infelizmente, o pobre coitado morreu. Obviamente não com essas palavras. É, jornalismo é uma profissão perigosa. E por isso que não devemos acreditar na grande mídia, porque a grande mídia é deles. É deles. Temos que temê-los. Ai, ai. E aí, nossas escolas vão doutrinando essas crianças para se tornarem adultos que sejam úteis para manter a engrenagem do sistema, que sejam mais peças para que o grande sistema, os que ganham mesmo com isso, continuem no poder. E é por isso que criticam o MGTOW, porque o MGTOW é a pessoa simplesmente abre mão disso. Fala, eu não quero fazer parte, fodam-se vocês. Estamos todos no Titanic, esse barco vai afundar. Esse barco já está com as rachaduras federais no casco. Ele vai afundar e eu só quero ficar de boa tocando meu violino. Ou punheta, quem preferir aí. Ai, que merda. E é por isso que a grande mídia critica o MGTOW. Eles fazem o tal shaming com o MGTOW, porque são caras que abrem mão do sistema. Não, eu não estou falando daqueles MGTOWers de 13 anos que nem tem pelo do saco e não sabem o que falam. Eles falam isso só para, ai, eu sou isso, eu sou parte do seu grupinho, de querer fazer parte do grupinho. Não, não é isso. MGTOW é o cara que trabalha, segue tua vida, que não tá nem aí com as pessoas, que faz o arroz com o feijão dele, tudo que ele gasta com ele. e tenta sabotar o máximo possível o Estado através da sonegação de impostos. Ele tenta pagar o menos quantidade de imposto possível. E é isso aí, é a tendência de nós betas que conhecemos a real. A real, não estou falando do movimento real assim, mas que conhece a realidade desse mundo, de sair dele. Por quê? Se você for bater de frente, você não vai ganhar. Até porque, claro, nós homens mesmo somos desunidos. Você vê, aí tem nosso grupinho aqui, vamos combater. Aí, legal, aí começa a crescer. Aí depois dão concessões para entrar mais gente gadosa, que não vai entender porra nenhuma, mas quer fazer parte de um grupinho. Aí depois vão abrir para mulher. Aí esses caras vão brigar por causa de mulher depois. A mulher vai fazer a cabeça de um, eles vão se brigar e vão se acabar. É isso que é complicado de nós homens. Mas enfim, o melhor é isso mesmo. Cada um no seu quadrado, tá fazendo muito. E a humanidade vai acabar um dia. Eu acredito nisso. E por que que eu falei isso? Não sei. eu tô piradão, velho. Piradinho. Ele tá doidão. Tá, vai lá fumar um fuminho. Review, sinceramente, eu não tenho nenhum. Não tenho nenhum review. Enfim, convidado? Eu não tenho nenhum convidado. Mas se vocês quiserem, quem quiser, o espaço do podcast está aberto. Você dá um seu review de alguma coisa que você comprou, que você utilizou, para onde você foi, um lugar que seja diferente para nós betas e tal, que você que teve a coragem de ir nesse lugar, a coragem de comprar essa coisa para você, para ver se funciona ou não, você pode dizer aí nos comentários do YouTube, tá, enfim, tá todos os canais aí de contato nos links da descrição ou no comentário fixado. Agora eu não sei mais o que eu faço, sinceramente. Se bem que meu canal não tem visualização praticamente. Mas pelo menos tem gente que gosta, sim. E eu agradeço aqui desde já o Sociedade Primitiva, do Hernani Carreira, por me divulgar aí na página dele. Cresceu uns inscritos aí. Obrigado a vocês que abraçaram essa ideia. Agradecer aos grupos betas. Infelizmente, um dos grupos mais antigos, tradicionais, que continuavam até hoje, o Vida Ruim de Pobre, o JPBF, acabou caindo nas garras do Dealbook. Aquele reptiliano fez o favor de excluir aquele grupo bom. E é uma decepção, mas a gente vai continuar aí. É aquele negócio, né? Destrói um lugar, mas a gente continua atuando em outra célula. E assim a gente vai sobrevivendo. Um abraço também para um grupinho do Discord, pro meu grupo lá da Irmandade. Um abraço pro Luquinha, o Luquinha Sanctum. Esse é santo, o Lucas Cypher. Um abraço para você, um abraço pro Raul. Abraço pro David, abraço pro Dante, abraço pro Loki, um abraço pro JP, um abraço pro nosso querido JPS também, que ele demonstra, não sei se é ele que mostra, eu tô meio por fora disso daí. Ele mostra as fotos da nossa realidade, do quanto nosso país é fudido, do quanto nosso país é imbuído pelo ar de pobreza, como diria o grande Rica Games, onde quer que ele esteja, um abraço para você, Rica. Um abraço também para o novo grupo, um grupo do GadoCast, o grande GadoCast, o Vini aí, o Vinícius. Tá crescendo o GadoCast, hein? Tem até grupo no Discord. Tá gigante aí o Gadão Cast aí. Tá ficando Nelório o negócio. O cara tem as manhas, ele tem as manhas. Marquinhos, o que eu ia falar agora? Ih, Marquinhos, esqueci que eu ia falar, acredita? Enfim, abraço também pro Pensador Selvagem. Um dia ele vai tomar a Menosfera aí, vai falar, é tudo meu. Ele tem atuado aí no meio de campo da galera, aí dos podcasters, dos grandes amigos aí. E é isso, gente. Acho que eu vou cortar aqui. Vou ficar por aqui. Ah, e quem quiser ser convidado aí, quem quiser falar uns bolodórios, eu tenho um programa, uma ideia de programa interessante. Seria interessante ter um convidado. Enfim, quem quiser falar aí, o espaço está aberto, porque é o seu podcast. É o seu podcast. E é isso aí, minha gente. Um abraço a todos e fiquem bem.